sorteio dos grupos do Paulistão de 2016. À minha frente, Guilherme Souza. Boa noite, Guilherme. O que você traz pra gente? Boa noite, TPN. Boa noite, Cano 20. Meu destaque vai para o possível título do Corinthians, confirmado matematicamente amanhã. E aqui do meu lado, a nossa presença feminina, Maiara Costa. Boa noite, Maiara Costa. Destaque. Boa noite, Tabelinha. Boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai pro tênis. O Federer perdeu pro John Isner e levou 27 aces. Hoje temos uma bancada mais reduzida, mas a qualidade do programa continua sempre a mesma. E agora, já que o Gui falou do Corinthians, vamos começar com ele, Flavião, então. Solta o hino do virtual campeão. Acho que ele tá jogando melhor que o Havaí, que tá fora, por exemplo. O Havaí tá fora, acho que é o primeiro fora. E pelo Curitiba tá jogando mais. mais com o Havaí, mas podia perder igual ao Havaí. O Vasco é a mesma coisa, está jogando mais, talvez até que todo mundo ali embaixo, talvez tenha mais Curitiba, e mesmo assim, continua tomando empate. Então, é a questão do resultado, né? O desempenho, se você parar para pensar, não é tão ruim assim nos últimos jogos, mas o resultado é igual do time que está fora, do time que está dentro, ele acaba ficando na mesma situação dele. Então, o problema realmente não é a postura, mas sim esse fato de não conseguir ganhar. Realmente acontece alguma coisa com Curitiba, com o Vasco, com as outras equipes, que não consegue segurar o resultado. E lembrando rapidinho aqui, a gente vai falar da tabela do Brasileirão. Calma que a gente tem um problema com ar-condicionado aqui, né? Molhando o caderno, mas vamos que vamos. Segue o jogo. Tá, ó, segue o jogo, segue o jogo. O Coritiba, a gente vai falar um pouco do Brasileirão daqui a pouco, no final desse bloco, mas só para adiantar, e acho que não vai dar tempo também de falar no Brasileirão, a tabela do Coritiba é bem complicada. Por quê? Já não bastasse jogar contra o Corinthians, valendo o título do brasileiro, fora de casa. O Coritiba, que está em 18º com 34 pontos, está um ponto atrás do Avaí, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas está complicado aqui do Coritiba. Além disso, na outra rodada, vai pegar o Goiás fora de casa. O Goiás é um concorrente direto nessa briga pela saída da zona de rebaixamento. Depois, nossa... Meu Deus, Coritiba, acho que vai cair, gente, porque... Cadê? É, contra o Santos depois, e o Couto Pereira. Não, Couto Pereira. Ah, mas mesmo assim... Ela já é, só que o Santos ganha fora de casa. Depois, contra o Palmeiras. Fora de casa. É bem lá, bem depois, contra o Palmeiras, fora de casa. E aí, a última rodada, cadê? Vai jogar contra o Vasco, em casa. O Coritiba tem seis desses. Lembrando que, assim, dependendo de como vai estar o Vasco e o Coritiba na situação, o Coritiba já teve uma chance contra o Fluminense em 2009. É, então, já jogou em casa. O Fluminense, assim, uma vitória. Não, foi um. Foi uma chance do Fluminense. Mas uma vitória tirar o Coritiba e voltar para o Fluminense. É. Então, o Coritiba pode chegar numa situação semelhante, até igual. Santos em casa. Não ganha fora. Né? Que não ganha fora. Mas ele vai ser no meio da disputa da Copa do Brasil. Então, o Palmeiras é a mesma coisa. Então, verdade. Pode ser que os dois times não vão completos. O Santos já tem esse problema de jogo de não ganhar fora de casa, até ganhar do Cruzeiro. Então, acho que pode ser um alento para os torcedores. E o Goiás também. Eu acho que tipo, o jogo do Goiás, acho que ó, o estádio nunca lota. Acho que é um campo grande, assim, acho que não vai ser mais um jogo bem tenso, mas assim, o Curitiba é muito mais arrumado que o Goiás e não vai ter a pressão da torcida, então acho que também tem tudo para ganhar esse jogo, mas é disputa para o baixo, como eu falei, o Avaí já perdeu umas 3 rodadas e ainda está fora porque os outros também perderam. O Vasco é o principal exemplo de perder as chances incríveis se ela deu de rebaixamento. Eu acho que, como o Pantelini disse, que tem 6 decisões, mas ele vai ter um pouco de sorte nessas decisões, como a gente está falando, que tem Copa do Brasil, tem concorrente direto que não enche estádio, e tem, acho que o grande problema do Coritiba vai ser o Vasco na última rodada. Eu acho que esse jogo vai ser, assim, dramático. Se o Vasco já estiver rebaixado... As circunstâncias do campeonato, se o Vasco não tiver rebaixado e ainda estiver brigando com o Coritiba pela saída do rebaixamento, aí o jogo vai ser bem difícil, vai ser bem legal, acho que eu vou assistir esse jogo, porque o campeonato já vai estar acabando. Aliás, o próximo jogo do Corinthians pelo Brasileiro é sangue. É contra o Vasco e São Januário, né? O Corinthians pode estar com o time misto, reserva, a gente não sabe como vai estar depois da provável festa do título, então acho que o Corinthians também tem que tentar ganhar, porque o próximo Corinthians é o Vasco, que está jogando bem em casa contra o Corinthians, que a gente não sabe como vai ser. Então acho que o Corinthians tem que tentar realmente ganhar esse jogo. Então agora, palpites para o jogo de amanhã, começamos, que não é rádio de... Começamos. É um sotaque paulista nessa rádio. Paulistano, né? Começamos com o André. André, quanto vai ser o jogo amanhã? Vai ser 2-0 pro Corinthians. E? 3-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. Eu acho que vai ser 3-0. jogou contra o Coritiba mesmo. Vamos falar agora de outro grande, Maia? Vamos. Vamos falar do São Paulo, Flavião. Toca o hino do Tricolor. Time inglês mesmo, podendo, num time menor da Inglaterra, para poder jogar tranquilo, sem Ninguém dá tranquilidade que ele tanto gosta. Não, é, na verdade, a Inglaterra acho que é o jogo mais corrido do mundo, né? O jogo mais pegado. Não sei se seria uma boa mas fora do campo, eu acho que é mais a tranquilidade que ele encontra no futebol inglês vai ser maior do que no Barcelona. Sim, isso posso concordar, mas o jogo ali... Você chama aquelas brisadas dele, né? É, então... Tirando que os jornais ingleses, eles são mais chatos, vamos dizer assim. Não, você falou mais do oeste, né? Assim, se fosse uma coisa mais... Tipo, se fosse um Chelsea, acho que você seria... E lembrando que o São Paulo... Que eu tava falando do Pato, né? Foi São Paulo é que eu ia falar, outra coisa de São Paulo, mas eu ia falar. Percebemos que o apresentador não está muito bem. Ah, desculpa, gente, é que eu tô sexta-feira, né? Você sabe. Eu acho. O Pato teve uma proposta do Manchester United, agora na janela de transferências no meio do ano, no último dia da janela, só que ele quis permanecer no São Paulo para tentar algum título. Não conseguiu, mas pelo menos ele tentou, né? Mas vocês acham que ele encaixaria assim no Manchester? Será? Olha, o Manchester não está, apesar de estar bem no campeonato inglês, ele não está com a força que ele tinha alguns anos atrás. Eu acho que ele poderia, tipo, um ataque ali de tipo, três jogadores, o Rooney ali um pouco mais para o meio, aí Pato e o Martial. Ah, então o problema é que tem o DP que está jogando muito também. Né? Ah, sim. Fogo de palha, ele é o Oswaldo do Manchester. Só porque eu falei isso, tipo, ano que vem ele vai ser o melhor do mundo. Mas vocês vão ver, ó, em fevereiro, assim, ele já vai estar no banco. Sabe? Tô falando. É, vamos gravar, tá parte do programa. Não, pode gravar isso. Semestre que vem a gente passa isso. Se isso acontecer, por favor, fala assim, também. Para lembrar que o Manchester, ele tem um rolo de demorar muito para fazer proposta pro Real Madrid com o Manchester, não foi com o DG? Foi. Então... Mas ele renovou. Vai ser pelo menos transação também. Esses dois clubes aí falaram, ah, não, quase que quis ficar. É, você não sabe, né? Exato. Mas vamos falar do jogo do São Paulo. São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro neste domingo às 5 da tarde no Mineirão. Desculpa, eu dei uma solução aqui. No Mineirão. E já temos... Mas eu não tô sincero, é, né? Tá falando do elevador condicionado. Eu tô rebelde. Fontes. Imagina se eu falar fonte, eu não posso mais falar porque eu não quero me expor. Aqui não é sensacionalismo. Então, ó, escalação do São Paulo, o provável São Paulo para enfrentar o Cruzeiro, que já tá nem aí mais pro campeonato, né? Não quer nada com nada, tá no meio da tabela, não vai conseguir. Dizem eles que brigam ainda pelo G4, não sei. Ele é o título, não é isso? A matemática concorda. Eu acho que vai ficar assim pela Libertadores do Céu. Mas enfim. Merecia o Kardec. Eu também acho, mas... Maia, pra você, Kardec titular no São Paulo. Kardec titular? Eu gosto do Kardec, que além dele ser de uma cidade muito maravilhosa chamada Bela Moça. Bela Moça? Sério? Mas quando me enviou? Sinto muito por ele. Olha só, você me respeita, tá, menina? Não, mas eu acho que ele tava merecendo muito ser jogador. Acho que o Luiz tá bem. Ser titular, sim, e até pedi minha lente assim, muito obrigada. Você acha o Kardec ter esse titular? É isso que eu conto. Respondi, né? Obrigado, Mayara. De nada, pode sempre. Bom, vamos lá, hoje a gente tá bem expressa, galera. Hoje é sexta, alegria. Pessoal que está aí, você sabe, né? Porque sexta-feira, quem escuta nosso programa, além da nossa querida e amada família, as pessoas que ainda não estão no rolê, né? Então, é demais. Alba, Dona Alba, um beijo pra senhora. Sua mãe que vai mandar mensagem depois. Mas então, as pessoas que foram nossas familiares que escutam a rádio, são aquelas pessoas que ainda não foram pro rolê, né? Estão lá se trocando. Deixa eu escutar aqui o Tamperini falando, a Mayara comentando, o Gui também, o André, gosto muito deles. Então a gente tem que sair descontraído na sexta-feira. Mas, vamos mudar de assunto, tô falando demais, hein, gente? Vocês podem me cortar, você prestador, né? Então, acho que... A gente tem que tentar. Florel, se você quiser falar também, você pode vir aqui, se der vontade. Já falamos de Corinthians, de São Paulo, agora vamos falar do lado verde. Vamos falar do Palmeiras. Solta o som do Palmeiras. Assim com uma cara de ué. E Gigi na esquerda. Thiago Santos, volante, Robinho, Zé Roberto, que sai do meio, sai da lateral esquerda e vai para o meio, e o Rafael Marques. E os dois atacantes, Gabriel Jesus e Lucas Barrios. Esse será o provável Palmeiras. Gostou, André? Gostou da escalação, hein? Para o brasileiro agora está muito complicado, porque o Egídio ele não vem jogando um futebol muito vistoso, né, para os outros. E a equipe do Palmeiras ele tem reclamado bastante, a equipe, não, os torcedores do Palmeiras têm reclamado bastante das atuações do Egídio nas últimas rodadas. E então vai ser muito complicado do Palmeiras não tomar gol nessa rodada, mesmo sendo com o Vasco, porque já tem o Egídio. E ainda tem o goleiro que não é o quarto goleiro da equipe, então não acho que vai escapar de tomar um gol, pelo menos. É, então o Egídio, eu acho que ele é fundador junto com o time, né? Ele gosta de jogar mal, ele gosta de jogar mal, e como ele era o principal jogador no começo ali, acho que ele é mais criticado, acho que é meio injusto até. Não, é, porque isso que eu ia falar, exatamente o que eu ia falar, porque o Egídio tava indo muito bem, inclusive no Cartola, mas declinou. Acho que o último jogo que o Egídio jogou bem foi aquele contra o São Paulo, que ele deu... Não feita, assistência, jogou contra o São Paulo, também não é difícil. Vamos aos palpites do jogo. Gente, a gente não falou palpite do São Paulo, a gente falou depois. Palpite do jogo do Palmeiras. Vamos começar pela Mayara. Vou fazer a ordem inversa aqui. Mayara, quanto foi o seu jogo? Eu acho que 3-0 Palmeiras. Que? 2-1 Vasco. Não, esse cara tá querendo zicar. Não, porque o Palmeiras não tá perdendo outro ponto em casa. Eu acho que vai dar outro. André? Eu aposto em 1-1 também, acho que vai dar aquele empate bonito na arena do Palmeiras. Flamengo, vamos falar do seu Santos aí? Então solta o olho no peixe. Entra com favoritismo bem grande, apesar de estar com essa sina, né, de não vencer fora de casa. Mas eu acho que contra o Joinville, tem aquela história de complicar, porque tá na zona de rebaixamento, lutando para sair. Mas eu acho que assim, complica, mas não a ponto do Santos perder o jogo. Eu acho que o Santos consegue essa vitória. Para você, André, o contra-ataque pode ser arma do Santos? Ou o Santos vai chegar lá e impor o seu ritmo de jogo? Eu acho que vai ficar principalmente no contra-ataque, que ele já vem jogando assim, dentro e fora de casa. Ó, Flávio, ele comanda ali a nossa sonoplastia e ele também é meteorologista, porque ele falou o quê? 43 dias seguidos. 40 e quanto? 40 só. 40, só 40. 40, 43, né? Tem que ser exato. Se chover até a segunda, 43, pô. 40 dias seguidos que chove em Joinville, ou seja, provavelmente no domingo vai ser 42. Que... Tá bom de conta. Eu não sei porque eu falo jornalismo. Vai ficar chovendo lá em Joinville. Vai ficar chovendo. Vai ficar chovendo pra caramba. Mas, André, e aí? Não, vai ficar um campo bem pesado para os jogadores saírem. Não, cara. Isso tudo bem, pode falar isso. Então, que eu tinha falado se o Santos vai no contra-ataque. Então, o campo vai ficar pesado para sair no meio, tá? Desculpa, cara, desculpa, não sabia bem. Eu perdi a mão hoje aqui, o 20, porque foi o meu. Pode continuar. Vai complicar o contra-ataque, e principalmente o Santos, que está com dois desfalques aí na última rodada contra o Palmeiras. O Zeca e o Gustavo Henrique acabaram tomando o terceiro cartão amarelo. E não vão poder jogar. Então, vai ser um pouco sentido essas ausências. Mas eu acho que o Santos vai levar melhor, porque o time do Joinville é muito fraco tecnicamente. E, mesmo jogando em casa, com o apoio da torcida, querendo sair da zona de rebaixamento, o Santos acho que vai acabar conseguindo a sua segunda vitória fora de casa no Brasileiro. Bom, eu acho que é a primeira de ficar de olho no Lucas Lima, que tem apanhado muito nos últimos jogos, principalmente o time está jogando embaixo da tabela, e não está sendo muito visado isso. Em relação ao jogo, eu acho que se o Gramado estivesse bom, acho que o Santos poderia ter um pouco de favoritismo pelo contra-ataque, mas como provavelmente vai estar bem pesado, vai estar um gramado bem difícil de jogar, eu acho que não vai. Eu acho que não vai estar. Que jogo feio. Tem um favorito, assim, tá me gerando um empate bem. Daqueles só. É só defeitos, vamos dizer. Então, são Reds. Só defeitos. Não, mas eu entendi. Mas então, pra recapitular aqui, para ficar concreta a nossa ideia, vamos aos placares. Agora vou começar com o Gui. Gui, para você, o placar do jogo do Santos, Joinville e Santos? Santos não perde, mas também não ganha. Ó, esse cara. Então vai dar empate, né, Gui? Empate é pros usados. Sim. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. E assim espero. Tá. André, para você, quanto vai ser o jogo? Acho que vai ser 2-1 pro Santos. Maia? Também aposto em 2-1. Eu acho que vai ser 2-2 também. Ninguém vai sair derrotado e ninguém vai sair vencedor. Os dois vão empatar. Lógico. Hoje eu tô inspirado. É na sexta-feira, né, gente? O pessoal inspirado, inspirado. Inspirado. Opa. American aqui. American. Bom, já estamos falando de Campeonato Brasileiro. Vamos dar aquele geral que sempre damos, aqueles pré-jogos. Pré-jogos. É, a gente vai falar, calma, cara. Você tá emocionado? Vamos falar dos outros jogos do Brasileiro. Começando com o... A gente já falou do Corinthians, mas tem um jogo antes do Corinthians. Internacional e Ponte Preta. Time de alguém aqui da rádio, que eu não vou falar quem é, porque eu sou misterioso. Às 5 da tarde, no Beira-Rio. Pra você, André, você acha que o Inter é favorito? Joga em casa, né? Tá. Nossa, hoje eu tô... Tá brigando lá em cima, né? Obrigado, cara. tá mesmo perdendo na última rodada pro Goiás, fora de casa, eu acho que o Inter é favorito pra esse jogo contra a Ponte. E, se eu não me engano, o Hever tá suspenso e não vai jogar. Então, eu acho que a defesa vai ficar um pouco mais exposta. Então, acho que a Ponte vai conseguir um empate. Então, acho que vai. É, empate. Sem piadas com o nome Hever, tá, Guilherme? Só pra... Não fala pra ninguém, né? Faz seus conselhos. Exatamente essa. O cara me conhece mesmo, né? Então, é a convivência. Enfim, eu acho que o Hever, ele seria um destaque se fosse uns anos atrás, porque ultimamente ele não está numa boa fase, tanto que ele falhou no último gol contra o Goiás, no jogo passado. Eu acho que o Inter não vai sofrer tanto defensivamente. Eu acho que o Inter ganha, acho que é o favorito para esse jogo. Fala aí, mãe. Eu acho que vai ser um jogo... Rápido. Desculpa te interromper. Não. Tá, então. Não, tô brincando, né? Quando você acha que vai ser o jogo, André? agora eu parei, mas enfim. É, eu acho que é um jogo muito disputado, porque as equipes estão com os mesmos números de pontos. Quase não saiu. Mas eu acho que... Não sei. 1-0 ponte. 1-0 ponte. Esse é meu comentário. E você? Eu acho que o Inter vai ganhar de 2-0. E eu tenho aqui a provável escalação do Inter rapidinho. É Alisson, o goleiro que o Gui ama. Não sei porquê, né? Ele me falou aqui. Ele é um fã-clube, é sério. É o outro Gabriel que é você. Não, eu não sou. Então, ele vai falar o Gabriel. É, vamos deixar isso quieto. Mas você não é... Alisson. Ele quer ser. Ele tenta, mas ele não consegue ser um Gabriel. Essa é a escalação. Boa tarde. Obrigado. Alisson, William, Paulão, Juan e Hernando. Nossa. Rodrigo Dourado, Newton, Anderson ou Alex e o D'Alessandro. Valdívia e Lisandro Lopes. Esse tão provável time do Internacional. Outro jogo é Corinthians e Coritiba, que a gente já falou, 7:30. Só um atleta. Esse Rodrigo Dourado é o menino de ouro, hein? Nossa! Deus! Como você consegue? Flávia apagou a luz. É um protesto. Hashtag vem pra rua. Nossa, que vontade de chamar o intervalo, só pra fazer essa piada, mas vamos continuar aqui. Né? Primeiro trabalho. Até me perdi aqui. 7:30 da noite, Atlético Paranaense. E Avaí, rapidinho, o resultado pra você, André. 2-1 Atlético Paranaense. 1-0 Atlético Paranaense. 1-0 Atlético. Eu acho que vai ser 2-1 pro Atlético Paranaense. Também no sábado, só que às 9 horas, no Maracanã, Fluminense e Chapecoense. Maiara Costa. Eu acho que 1-0 Fluminense. 2-1 Fluminense. 1-0 Chapecoense. O André quer... Do contra. Eu acho que vai ser 2-0. Não, deixa eu ver. 3-1 Fluminense. 2 gols de frente e 1 do Vinícius. Mas ele vai jogar? Mano, ele joga, se ele não jogar, vai ser gol de coração dele. Ele vai fazer um gol com alma, assim, sabe? Maiara, segura a cadeira aí, tá? Vai não. No domingo, assim... Olha, eu não cheguei a cair. Eu só fiquei um pouquinho, mas não, tu cansou. No domingo, às 5 da tarde, jogo que Dona Alba vai assistir, Palmeiras e Vasco. Às 5 da tarde, já falei, né? Na Arena do Palmeiras, Flamengo e Goiás, no Maracanã. André. O Flamengo que vai contar com o retorno dos jogadores que foram afastados. Olha, obrigado, Ricardo. Você dá uns bons ganchos. Lembrando que, ó, agora eu vou lembrar de cabeça. Marcelo Cirino, Pará, Everton, Paulinho e Alan Patrick. Estavam afastados, era o bonde da Estela. É verdade isso. É, foram afastados por estarem numa festa, e o time não está bem, aí deu aquela repercussão negativa. Várias especulações, que o Marcelo Cirino podia sair, isso ainda não esfriou. Mas eles vão voltar nesse jogo contra o Goiás. Quanto vai ser, André? 2-1 pro Flamengo. 3-0 Flamengo. 3-0 Flamengo. Eu acho também. Não, acho também não. 3-1. Flamengo vai tomar um gol. Cruzeiro e São Paulo. A gente esqueceu. Desculpa, torcedor do Tricolor. Cruzeiro e São Paulo no Mineirão, às 5 da tarde no domingo. Vamos começar com o Gui. Quanto vai ser, Gui? 2-1 Cruzeiro. Vai acabar com a freguesia, velho. Maiara. Eu acho que 2-0 São Paulo. André. 2-0 Cruzeiro. Eu acho que vai ser 3-2 pro São Paulo. Vai ser um jogo de 5 gols, jogaço. Você vai acompanhar na TV aberta. Não vou falar onde, porque eu não quero fazer propaganda de outras emissoras aqui, desculpa. E Atlético, eu já tô meio doido. Atlético hoje. É, Atlético Mineiro vai jogar fora de casa, sabia, Maia? Sério? Contra o Figueirense, às 5 da tarde, no domingo também. Lembrando, se o Atlético não ganhar, o Corinthians não perder no sábado, Corinthians campeão. André. Acho que o Atlético não vai acabar sendo vencedor, vai ser 1-0 pro Figueirense. Não vai ser vencedor, então 1-0 pro Figueirense não vai perder daqui. Então eu também acho que vai ser, mas a minha opinião é que vai ser 1-1, como eu já falei, acho que ninguém perde. 1-1. Olha na costa. Eu acho que vai ser 1-1 também. Eu acho que vai ser 2-1 pro Figueirense, o campeonato acaba neste domingo. E mais tarde a gente já falou do Joinville e Santos, e o último jogo, ó, jogão em 7:30. Na Ilha do Retiro, Sport Grêmio, Maiara. Nossa, boa. Esse jogo aí vai ser complicado. Acho que é 1-1. 2x2. 2x2. Não, acho que o Sport vai ganhar de 3x1. Eu acho que vai ser 2x0 o Sport. O Grêmio, ó, eu ia falar uma coisa. O Grêmio corre risco nessa terceira posição. Vamos falar da tabela. O Corinthians em primeiro com 73. Atlético Mineiro em 62. Em segundo colocado com 62. E o Grêmio tem 59. Ó, o Grêmio tá 3 pontos do Atlético. Então seria mais fácil ele... Então vamos fazer direto na Arena Grêmio. Exatamente. Na Arena Grêmio. Sim. É, boa, Gui. É, jogão, hein? A gente vai comentar não. Brevemente, não agora. E o Santos em quarto com 53. Mesmo número de pontos do São Paulo em quinto. Será que São Paulo e o Santos pedem essa vaga do Grêmio? Eu acho que tem São Paulo, viu? Você tem uma coisa com São Paulo, né? É que não passa confiança. Tá, eu tenho um time bom, mas não passa confiança. E os jogos do São Paulo são muito mais complicados do que do Santos, eu acho. O São Paulo conseguiu ganhar do Grêmio na Arena Grêmio e depois empatou com o Chapecoense em casa. Então, tipo, o Chapecoense é um bom time, tá? É um bom time, mas aí você pega o Grêmio em terceiro, o Chapecoense está em 14º. Ah, o São Paulo, eu não vou nem falar, porque... Vai ganhar um jogo difícil, vai perder um jogo fácil, vai ficar assim. Pode ser o filho do Flamengo, é São Paulo, não é fora. É, o Joaquim, né, São Paulo, tá ligado, né? Tem outro palmeirense também, né? Santista, lá na família do Flavião, todo mundo é Santista. Em sexto colocado, Internacional, com 50 pontos, o mesmo número de pontos da Ponte Preta, que é a aposta da nossa Maiara Costa. 50 pontos também, Ponte em sétimo, também dá 3 pontos do G4. E o Palmeiras em nono com 48. Em décimo, Cruzeiro 45, Flamengo com 44, Fluminense com 43 e o Atlético Paranaense com 43 pontos. Chapecoense em 14º com 40, Figueirense 36, Avaí 35, o Avaí o primeiro fora da zona, que tem Goiás em 17º com 34, Coritiba também 34. Olha que legal, tem 2 com 34 e 2 com 30. Interessante. Olha, você vê, né? Com 30 pontos, Joinville e também 30 pontos, Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama. Então essa é a tabela, segunda-feira, vamos dar os pós-jogos do Aprender a Mãe. Vamos tomar dessa rodada. Ah, eu fiquei bem orgulhosa. Beijo, mas dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Campeonato Paulista, rapidinho, porque, olha, eu inverti, mas é nóis. Campeonato Paulista, pra falar do Paulista e depois do Brasileiro, mas eu me empolguei. Não tem problema, continue. É que é só uma notinha aí, um breve comentário, que já foram decididos os grupos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, que começa no dia 31 de janeiro de 2016 e acaba, sabe que dia, Gui? Dia 8 de maio. 8 de maio? 8 de maio. Alguém faz aniversário esse dia. Alguém. Duas pessoas fazem aniversário esse dia. Também não vou falar porque... Legal. São ótimas pessoas. Legal. É um dia a mais. Tivesse feriado, na minha opinião. Sim, eu também acho. Bom, Grupo A temos Santos, Botafogo, São Bento, Linense e Oeste. Grupo B, Palmeiras, Ponte Preta, Ituano, São Bernardo e Novo Horizontino. Grupo C, São Paulo, 15 de Piracicaba, Audax, Capivariano, olha, fiz um barulho, Capivariano e Ferroviária. É que eu me envolvi aqui, desculpa. E grupo D, nosso difícil grupo do Corinthians, hein? Corinthians, Red Bull Brasil, Mogi Mirim e Rio Claro. E aí um quinto integrante que deve ser o Água Branca. É o Água Branca? É, tá entre Água Isso. Branca e o Mirassol. Água Santa, Água Branca. Água Branca aqui é o bairro. Lembrando, querido ouvinte, que neste Campeonato Brasileiro, olha, Paulista, gente. Paulista? Pode, Maia. Obrigada. Pode, fala. Não, que essa disputa do quinto lugar, do quinto integrante, é só para sintonizar o ouvinte, que está essa disputa porque parece que o Água Santa não tem um estádio de 10 mil pessoas, que é o que a federação pede. Nossa, é uma quadra, né? Sim, só que... Eles estão em reforma e entregaram ontem um documento assinado por até dois engenheiros diferentes, atestando que vai ficar a obra pronta até 31 de janeiro, que foi o que a federação pediu. Então, assim, tudo leva a crer que será o Água Santa, mas, enquanto isso, está o Mirassol, né, na disputa, que foi o quinto lugar da série. Ah, tem. Dois, obrigado. Acho que tem que abrir uma exceção. Bota o jogo no Pacaembu. sei lá, pega um estádio de alguma cidade vizinha, porque, pô... Eles estavam jogando até em Campinas, né? Então, se você não for pro Campeonato Paulista, por causa de estádio, aí é meio difícil, né? Opa! É menos de 10 mil mesmo. Bom, ó, Flavião aqui, você, nosso ouvinte, não está escutando, o Flavião falou, ó, se não é 10 mil, o Juventus não pode jogar o Campeonato por pé, olha, o Campeonato Paulista, porque não cabe 10 mil. Mas o Juventus é exceção, o Juventus é exceção. Não, que é louca. É. Bom, rapidinho, só para eu falar esse detalhe importante do Campeonato Paulista, no ano que vem, né, 2016, vão cair 6 clubes, porque vai diminuir em 2017 o número, então, 6 clubes em vez de 4. Bom, falamos de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, não, um intervalo musical. Não saia daí, a gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Live Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. Na Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Just go ahead now. chegando. É isso aí, 2016. Faltam 273 dias. Tá pensando em voltar. Ela tá arriscando o calendário todo dia. Tô, tô muito ansiosa. Eu não comprei ingresso, não fui sorteada, mas tô meio ansiosa. Eu vou, você. Também espero. Também espero. Vamos junto nessa. Hashtag Olimpíada. Não compre de um campista. Mas, é, por favor, hein? Falsidade. O dinheiro não tá comprando. Original. Vamos mudar de esporte e falar de basquete. NBB, a Liga de Basquete do Brasil. Maiara Costa, nossa menina, mulher. Aqui da bancada. Tem mais informações, né, Maiara? Tenho. É, três jogos aconteceram na noite desta quinta-feira pelo Novo Basquete Brasil. O Flamengo enfrentou o Franca e venceu por 89 a 65. É bom ressaltar que o Flamengo perdeu na primeira rodada. Pro Bauru. Então foi a primeira vitória. O Rio Claro recebeu o Paulistano e perdeu por 74 a 67. E o Bauru venceu o Macaé por 88 a 64. Bauru que vem mordido, segundo o Flamengo. Não, essa é a piada antiga no programa. Pode continuar, desculpa. Mas tudo bem. Continuando. Nesta sexta-feira, a segunda rodada tem continuidade com mais quatro jogos. O Pinheiros enfrenta às 7h30 da noite o Brasília. Às 8h05, o Caxias do Sul recebe o Minas. Sim, é preciso, 8h05. É sério, gente, se vocês olharem a tabela, tá 8h, eu não sei porquê. Não sei, juro, não faço ideia. Tipo pop, né? Mas enfim. É, não sei, agora peraí que eu me perdi. 8h05. Boa. É, o São José visita o Basquete Cearense às 8h30. E o último jogo é Vitória contra o Mogi das Cruzes, às 9h. É isso. Só isso. Obrigado, Maiara Costa. Essas são as informações do NBB. Flamengo ganhou a prêmio. Nossa, cuspi aqui. Flamengo. Choveu no estúdio, querido ouvinte. Está chovendo. Literalmente está chovendo. Está caindo o ar-condicionado e eu tenho uma ajudada aqui. É isso. Estamos aí. O ouvinte não sentiu. Você está ouvindo minha linda voz. Deixa a parte, mentira. Tem muito pra melhorar ainda. Mas vamos falar de basquete. O Flamengo ganhou a primeira do Franca, né? Franca do Nezinho, que estreou bem, só que agora perdeu. Perdeu de muito, hein? Bem, o Flamengo jogou muito melhor. O último quarto foi... O Flamengo, que é um dos favoritos, ainda quer essa hegemonia no NBB. E os outros times, principalmente os paulistas, o interior paulista, querem tirar o Flamengo do topo. Vamos falar de NBA, porque NBB a gente deu essa nota, comentou um pouquinho, ainda vai ter jogos às 8h05, né, por favor. Mas antes tem às 7h30. Vamos, e depois às 9h. Então, não vamos esquecer. E segunda-feira a gente fala muito mais sobre isso. NBB hoje também tem jogo. É, ela tem bastante jogo hoje, hein? Todo dia tem jogo. Todo dia tem jogo da NBA. Ah, por isso que eu amo a NBA. Mas hoje, todo dia, na ESPN. Brasil ou na ESPN? Olha, a ESPN pode, eu gosto deles. Não que eu não goste da Globo, mas... Quando eu faço esporte também, falta algum, acho que não, né? É, o Space passa também. Space, TNT, nós estamos aí. Só procurando o estágio, obrigado. Teve uma coisa. Foi, teve uma coisa mais importante. É, hoje é algum canal fechado aí, você procura na sua programação. Ou na internet. É, ou na internet, muito bem lembrado. Vai passar Miami Heat e Indiana Pacers. Miami que ganhou a última rodada contra o New York Knicks. Quase perdeu, só que ganhou no finalzinho ali. E hoje... Jogou mal, hein, ganhou. E o Chris Bosh precisa entrar ali no clima da NBA. Ele e o Dwayne Wade. Mas, Gui, o que eu quero falar pra você... É que hoje tem... Ele vai ter uma voz bem sensual. O clássico Guilherme Souza. O clássico. Rivalidade em quadra. Sabe que clássico é esse? Nossa, eu vou dar espera pra falar. Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers. É esse jogo. Lakers, que é o time da bancada, né? O Jair Leis. A gente tem até um santuário que temos aqui. É que ninguém pode ver, né? Porque é rádio. Mas tem uma foto do Kobe Bryant aqui, uma do Magic Johnson, uma do Kareem do Gasol, porque ele foi pro Chicago Bulls. Mas, o nosso santo, o Lakers, a gente torce pro jogos pra você estar certo. E outro jogo interessante até. Olha, esse jogo é interessante. Milwaukee Bucks contra New York Knicks. É interessante. E o Golden State Warriors, o atual campeão e a sensação até agora também da tal temporada, vai jogar em casa contra o Denver Nuggets. E, esse jogo é legal, ó. Houston Rockets contra Sacramento Kings, lá jogando na Califórnia. Então, também é um jogo bem legal. Sacramento, que vou colocar aqui na minha opinião, vai para os playoffs. É uma das apostas de Gabriel Tampellini e também de... Mano, separa isso também para a gente conferir depois. Ah, você pode gravar tudo. Eu acho que se você ficar, vai ser ele no início. Eu acho que vai ser ele. Será? Eu acho que passa ele no início. Rachel Rondo está no Sacramento Kings, então... E agora vai. Agora vai, Sacramento. Let's go, Sacramento. Bom, comentamos a NBA rapidinho também. Nosso tempo está acabando. Mas, ó, gente, vocês não sabem quem vem falar agora. Sabe quem? A nossa menina mulher, de novo. Maiara Costa tem informações sobre outro esporte, o tênis. Maiara Costa. Antes eu queria comentar sobre a sonoplastia. Você vai, né? Não é só o Fábio que tem um sonoplastia. Fábio, cuidado, eu tô querendo roubar seu lugar. Tem o talento também, né? Lógico. Mas vamos lá, que tem muita coisa falando de tênis. Desculpa, pode falar. Não, é sério, tem muita coisa mesmo. Sério? É sério, tem muito jogo bom. É sério, né? Não, que eu vou, enfim. No Masters 1000 de Paris, Roger Federer não passou pro John Isner. O americano venceu por 2-7-1. Parcial de 7-6, 3-6 e 7-6. O ponto forte de John Isner foram os saques, que ele converteu 27 aces. Gente, não, 27 aces em cima do Federer. Quase a idade do Pedro Vinícius Bezzoni. Piadas internas, você pode... Enfim, ele vai enfrentar o Davi Ferrer, que venceu o Grigor Dimitrov por 2-7-1, parcial de 6-7, 6-1 e 6-4. Já Novak Djokovic passou para as quartas de final, depois de vencer Gilles Simon por 2-7-0, parcial de 6-3 e 7-5. O número 1 do mundo vai enfrentar o Tomás Berdych, que venceu, além de vencer o Tsonga. Não vou falar o nome completo dele, eu me recuso a falar. Não, porque é complicado. Você já falou um monte de nome. Quem? Joe Wilfred. Bonito. Tsonga. Esse cara com Tsonga. Por 2-7-0, parcial de 6-3 e 6-4. Rafael Nadal venceu por 2-7-1, Kevin Anderson, parcial de 4-6, 7-6 e 6-2. O espanhol joga contra Stan Wawrinka, que passou por Victor Troik, com 2-7-0, parcial de 6-4 e 7-5. E o Ed Murray passou facilmente por David Goff, parcial de 6-1 e 6-0. Foi tipo, gritante. David Goff. Eu não tive que estar em tudo. Tá bom. Não sei onde eu parei. Enfim. Ele ganhou, o Andy Murray ganhou dele por 6-1 e 6-0. Foi feio, né? Nossa, não esperava. Dolorido isso. Tá cada certo, né? Pô, mas já não aceitava. Nossa. Gente. Ela tá cara. Termina aí, porque... Vamos terminar, vamos. Vai enfrentar o Richard Gasquet, que venceu o Ken Nishikori por 2-7-0, parcial de 7-6 e 4-1. O Nishikori desistiu por uma lesão, eu não vou me recordar. Abriu. Eu acho que é isso. Enfim, por 4-1, mas é interessante como o Gasquet sempre ganha do Nishikori. Verdade. Acho que já tem, tipo, umas 5 ou 6 partidas que... Jogando em casa, com o apoio da torcida. Bem mais fácil, né? E nas duplas tem um destaque brasileiro. O Marcelo Melo com o Ivan Dodig venceu a dupla Bruno Soares e Alexander Peia por 2-7-1, parcial de 6-4, 3-6 e 10-6. O próximo adversário do brasileiro do croata é Juan Bopana e Florin Mergeia. É isso. Muito tinha obrigado. Muita coisa. Tinha bastante mesmo. Ainda mais, né, com tantas piadas prontas realizadas aqui neste programa. Desculpa, Maia, mas esse é o programa. Flavião, já solta aquela musiquinha, porque infelizmente... Tá com uma tristeza, né? Oh, que pena. Já acabou o nosso programa. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite para você também. Boa noite, Tepeline. Boa noite, caro ouvinte. Boa noite, produção. Me perdoe pelas piadas. Espero voltar logo. E a nossa menina mulher, Mayara Costa, a nossa preciosidade. Olha o nossa bancada. Boa noite para você, Mayara. Boa noite, Tepeline. Boa noite, querido ouvinte. E até a próxima. Bom final de semana e bons jogos. Sempre agradecendo também nossos trabalhos técnicos e sonoplastia de Flávio Rangel e Doni Paruti. Lembrando que nossos programas são às 8h30, eu ia falar 6h30, às 8h30 da noite, de segunda a sexta. Boa noite a todos, bom final de semana, até segunda-feira e a gente se ouve.